O bêbado, altas horas da madruga, voltando pra casa, parou de frente a uma, bateu a campainha, onde saiu uma mulher perguntando o que, ele queria aquela hora da madrugada. E aí o bêbado virou e disse o seguinte: ô, o teu marido tá aí, é? Tá dormindo, quer que acorde? Não, só pra saber, obrigado. E assim ele foi de casa em casa perguntando a mesma coisa, até que na 40ª casa ele bate a porta e pergunta: ô, teu marido tá em casa? Não, ele saiu pra beber e não voltou até agora. Olha, então vem aqui na porta aqui pra mim, por acaso não sou eu.